pues, contemplo tu face de amor, de amor, y con meus labios canto teu louvor. Tu és presente em meu coração, a ti, Senhor, a minha adoração. Adoração.